Olá e sejam bem-vindos ao segundo episódio do Obrigado Internet em Quarentena, o podcast da amizade digital que regressou durante a pandemia Covid-19, porque não tínhamos mais nada que fazer. Ora, somos o antídoto da solidão e a celebração da união digital nestes tempos estranhos. Já metemos as mãos em sítios muito porcos, mas nunca lavamos tanto as mãos. Nesta segunda vida do Obrigado Internet, continuo com a mesma companhia, altamente do costume. O Nuno Dias. Olá, Nuno. E olá. O Pedro Paulo. Olá, pessoal. Como é que é? Tudo fixe? Eu estou a sentir que está aqui um entusiasmo fora, do outro, fora deste mundo, meu. Estamos, vocês hoje estão... É, ninguém para, meu. Achas que estamos demasiado entusiasmados? Estou a sentir, pá. Eu não sei como é que vou-vos conseguir acompanhar hoje. Vocês já devem ser a beber ou alguma coisa assim e eu não estou com esse ritmo. Vocês têm bebido? Têm bebido? Sim. Eu tenho com a minha namorada uma regra que é não bebemos durante a semana para não ficarmos alcoólicos, mas quarta-feira quebramos essa regra. À quarta-feira? Sim, esta semana falhámos. Mas as regras servem para ser quebradas, não é pessoal? Não sei só se é quebrar alguma regra. Eu não tenho bebido nada. Há 15 dias que não bebo, não fumo e sim, também não tenho sexo. É verdade, esta trilogia. Que seca de vida, meu. Que seca de vida, meu. És um monge, é um monge que aqui está. Sou um monge. Bem, obrigado a todos pelas doces palavras em relação ao nosso regresso da passada semana. O David Bruno foi um convidado do Caraças e a conversa foi mesmo... muito boa onda. Tivemos muitos, muitos comentários aqui na internet. Eu não sei se vocês têm ideia da quantidade de comentários que nós tivemos na semana passada com o David Bruno. Não querem destacar nenhum? Alguns pedem que o David Bruno seja convidado, portanto, mais um apresentador residente. Portanto, isso não vai acontecer. Eu acho que era uma boa contratação. Não. Ninguém podia pedir os nossos amigões. Alvin, podíamos trocar o Dias pelo David Bruno, por exemplo. Pá, Não. Por que é que não trocamos o gajo de óculos? Não sei, podíamos trocar não, o gajo de óculos. Não, é importante. A frase que marcou a semana foi claramente a frase de Fernando Alvim: o medo é mais forte que o desejo. Posso ler alguns dos comentários? Diz que saudades da amizade, foram muito gentis. Uma vez bebi uma cerveja que me soube pela vida, depois percebi que estava fora do prazo há 2 anos, ainda adorei para ver o Covid. Maiores, o episódio do jantar à distância, como quando foram à casa do Alvim. Ou seja, há pessoas que querem ficamos que nós... bem bêbados todos, sim. É o que as pessoas querem outra vez. Essa imagem é a imagem do demónio, que é eu acordar, assim, tipo... Acordar, tipo, o que é que aconteceu ontem aqui? E olho para a minha sala e vejo o Pepe a dormir no meu sofá. Assim, o que é que o Pepe está aqui a fazer aí? Foi muito bom. É uma das coisas que eu não queria encontrar. Mas alguém está a dizer que o Alvin está muito Beatle com esse corte de cabelo. Sim, deve ter o corte da semana passada. Ah, ok. A melhor forma de acabar isto é com um bagaço anti-Covid e mandem nudes. Pronto, são alguns dos comentários que nós encontramos. E vamos enviar nudes. Vamos enviar nudes. Eu acho que os amigos merecem. Enviar tu é que estás há 15 dias sem sexo. Pois é. Vocês não. Pá, isto é o problema das pessoas solteiras. Aliás, já vão perceber que temos mais um solteiro entre nós. É verdade. Apresenta. E para este nosso novo encontro cibernético, junta-se a nós uma figura que é dos mil e um ofícios, é escritor, é apresentador, é locutor de rádio, é humorista, é argumentista e gajo complicado para apanhar. Hoje faz-nos companhia o irmão de Ana Markle, Nuno Markle. É uma conversa boa onda. É uma conversa boa onda. É tanto uma conversa boa onda. É mesmo uma conversa boa onda! Olá, Nuno. É um prazer estar aqui. Agora, então, Marco, és um tipo difícil de apanhar, de tal modo que ia sendo difícil apanharmos-te para este programa, e eu tive que usar uma estratégia clássica, que é ligar para a tua ex-mulher. A minha ex-mulher. Porque eu acredito sempre que uma mulher tem estratégias diferentes dos homens. Não é isso. Reparem, eu e a minha ex-mulher somos vizinhos, praticamente, né? Moramos aqui mesmo perto do outro, somos amigos, damos muito bem, e portanto, ela continua a ser uma boa opção. Caso eu me esqueça de compromissos ou caso esteja tão absorvido com outras coisas que entretanto falham as horas, mas ainda bem que assim foi. É pá, sim, sem dúvida. Também vais lá à casa dela buscar sal? Também não é assim tão perto, ok? Para sal ainda continua a haver opções mais próximas. Marco, estou a sentir que o teu microfone está muito distante, ou sou só eu que estou a sentir isso? Espera aí, se calhar, é que eu na verdade estou a usar o microfone do computador, posso é aproximar a minha cara. Ficas mais distante, ficas mais juntinho. Ah, agora está melhor. Tá posso então. Podemos falar todos mais perto. É isto, tudo mais intimista, claro. Olá. Olá. Olá. Olá. Vamos começar pelo assunto do momento, que é os diretos do Bruno Nogueira. Acho que é sim, temos que começar, temos que começar. Nogueira está a revolucionar de novo a internet. Aliás. É verdade, mas repara, em comparação com as anteriores revoluções que ele operou, epá, pensando na obra dele, epá, no Última Saída, no Sara, desta vez ele revolucionou sem querer revolucionar, que isso é que foi a coisa mais incrível disto, ou seja, ele simplesmente fez aquilo que muita gente está a fazer, que é ligar o seu Instagram à noite e fazer diretos com pessoas, mas por alguma estranha razão as pessoas aderiram àquilo com uma intensidade insana. É o novo bar da internet, então. É completamente. E aqui há umas noites, na última noite foi sexta-feira, a dada altura eu estava a fazer o meu número de karaoke, que se tornou numa instituição dessas noites. Na sexta-feira foi Starship, Nothing's Gonna Stop Us Now, mas no entanto, numa noite em que o meu filho estava aqui a dormir em casa, então teve que ser uma versão intimista, porque geralmente quando ele não está cá, quando ele está em casa da Ana, eu consigo estar aqui aos berros em casa, não é? Porque não há ninguém a não ser as minhas cadelas e elas compreendem. E portanto tive que fazer uma coisa mais intimista. E de repente eu espreitei assim com o canto do olho, a meio da minha atuação, e vejo lá escrito em cima 40 mil pessoas, e eu penso, nem nos concertos da Comercial eu berrei para tanta gente ao mesmo tempo. A comercial no Altice Arena leva para aí 15 mil pessoas ou 14 mil pessoas, é o que é. A grande vantagem é que aqui não estás a ver isso, não é? Não estás a sentir. Isso, é um palco, mas não há pessoas para assustar, isso. Não é? É isso. Mas aquilo tornou-se um sítio muito acolhedor, na verdade. Nós temos conversas. Epá, e quem acompanha a Nespra no cu sabe que aquilo é de facto o tipo de conversa. Sabe que há um marco das manhãs da Comercial e há outro. Quando estás em algum lugar, mais chamado. É isso. Mas já estás a tornar cantor agora. Estou a fazer coisas com a minha voz muito arriscadas, literalmente. Epá, já houve um dia ou outro em que eu senti que as minhas cordas vocais tinham partido. Quando comecei a fazer o África do Stoupe, e há pessoas a querem que eu faça Kate Bush. Esta frase é mas eu fazia, eu sou grande fã da Kate Bush, mesmo sexagenária. E portanto, eu não sei onde é que isto nos vai levar. Atenção, que a tua afirmação foi: eu fazia, sou grande fã da Kate Bush. Eu fazia, não, eu decidi assumir esse rumo para a frase. Bem, eu sempre quis casar com a Kate Bush, e mesmo assim, com ela, mais a tempo. 30 anos eu casava. Casavas com a Kate Bush? Casava, pá, achei aquela mulher incrível, pá, ali parece uma fada, assim, uma coisa mística. Fiquei um bocado... Mas deve ser bem neurótica, aposto. Pá, não sei, houve um problema recente, é que ela apoiava a Theresa May e o Brexit. É um pequeno probleminho. Mas eu tendo a perdoar tudo a Kate Bush, pá. Olhem para a obra dela, pá. Eu tendo a perdoar tudo isso. Olha, por acaso, ontem estava. Com quem é que eu estava a falar? Estava a falar com já sei, com uma amiga, e ela estava a confidenciar-me que quando era miúda, ela colecionava tudo da Regina Duarte. Durante o tempo que ela viveu fora, ela viveu em Bruxelas durante algum tempo. Sim. E então a única coisa que pedia aos pais e às pessoas que a visitavam era que lhe enviassem, que lhe trouxessem coisas da Kate Bush. Da Regina Duarte. Ok, e ela sempre teve assim uma idolatrava, e esta coisa dela de repente ter ido para o governo do Bolsonaro, que tinha feito com que ela perdesse toda a admiração que ela tinha por ela. Mas espera, o Hugo van der Ding, num episódio recente da sua rubrica na Antena 3, ele confidenciou que também ele era assim um fanático pela Regina Duarte. E houve um dia que ela veio a Portugal, e havia uma fila imensa para a sessão de autógrafos, e o Hugo foi para lá, era um miúdo, e E chegada à Regina Duarte, pediu-lhe um autógrafo e ela deu-lhe assim um autógrafo e o Hugo pegou no papel e saiu dali, nem incomodou, nem fez perguntas, nem nada, tipo, para não ser um fã chato e nada. E passado, sei lá, um minuto, ele olhou para o papel e viu que ela só tinha posto um risco. E então ele ficou a odiar a Regina Duarte, sabes? Ele ficou a odiar a Regina Duarte para sempre, não é? Mas é, fogo, eu fui tão fixe, fui um fã, não a chateei, e ela faz-me um risco. Mas seria um risco ou seria apenas a assinatura? É que há assinaturas muito estranhas. Não, era um risco, era tipo, ela fez um risco só mesmo. Eu vejo grandes vantagens em ter uma assinatura que é um risco, é só chegar, ver uma conta, ver qualquer coisa, assinar o risco está sempre bem. Ainda por cima... Não sei se vos acontece, quando faço uma assinatura, eu nunca faço duas vezes igual. Pois é, e há sítios onde eles vão controlar a ver se estás a fazer igual ao cartão de cidadão. Meu, eu no cartão de cidadão fiz ao calhas, eu não faço ideia de como é que fiz aquilo. Ah, eu não vou conseguir repetir isto. Ah, por acaso eu consigo, o cartão de cidadão eu consigo. A minha percebe-se que vem da mesma pessoa que assina um cartão de cidadão. A tua, como é que é, gordinho? A minha é normal, é tipo aquela letra redondinha, mas também obrigo-me a tentar. Mas também com a internet nos últimos anos, a minha escrita, a caligrafia piorou um bocadinho. Eu tenho uma letra miúda, querem ver? Isso é uma grande verdade. A letra piorou depois de usarmos teclado. Pois eu acho que é por causa. Como é que é? Qual é essa tese? Piorou. Sim, nós queremos mais mecânica, fica muito mais tipografia, tipo mecânica. E às vezes tenho que me forçar para apontar coisas para tentar melhorar um bocadinho a caligrafia, porque notas que está muito mais automática. Eu nem consigo escrever, já não consigo ler. Eu escrevo e depois já não consigo. Não, eu estou a escrever para vocês verem como é que a minha letra é uma letra de miúda, queres ver? Espera aí. É a miudinha. Olha lá. É de lado sempre para escrever. Olha lá, vejam lá se vêem. Estão a ver? Tens que subir. Ah, claro. É sim, a letra não é? Por acaso é mesmo. É. Mas olha, é bonita a tua letra, Alvin. Dentro assim da letra adolescente é bonita. Não tem. É certinha, pá. É certinha. Se não visse a tua... Isto é letra de miúda, não é? É, isso sem dúvida. Sabe porquê? Porque, basicamente, eu tenho duas irmãs e uma delas, a mais nova, eu quando era miúdo, nós passávamos muito tempo juntos e... E eu copiei-lhe a letra, não sei explicar isto, de tal forma que quando havia cheques e eu tinha que assinar um cheque, eu pedia-lhe para ela assinar por mim e ela assinava imensas vezes. Eu acho que ela amanhã as tintas vão estar a dizer, Fernando Levi admite fraude em direto, não é? É isso, e a minha irmã depois ia-se a descobrir que teve em casos de corrupção e envolveu-me porque ela assinava os meus cheques. Era incrível. Tipo, isso. Agora havia uma manchete que era de Fernando Alvim em tempo de Covid revela todos os podres. Sim. Isso é que era. Já, Marco, como é que tu estás a passar o teu Covid-19? Tem sido uma coisa bastante sossegada, mas no entanto, como estou a fazer o programa de rádio todas as manhãs, sinto que isso me ajuda a manter a sanidade. Ou seja, estou a fazer uma coisa que, tudo correndo pelo melhor, irá atravessar esta crise de uma ponta à outra, irá fazer a ponte entre o antes e o depois. E isso ajuda-me a manter assim alguma sanidade, porque eu acho que se a minha vida tivesse parado absolutamente assim que começou o estado de emergência, é possível que eu estivesse a chalupar completamente. Assim eu estou um bocadinho, acordo muitas vezes, isto tem acontecido, acordo à meia-noite a pensar, que pesadelo tão estúpido. Ah não, espera, é verdade, não, isto está a acontecer. mas já me aconteceu várias vezes isso, Aliás, eu sei que tu muitas vezes tens aqueles teus sonhos impossíveis. Aliás, eu lembro-me de um que eu inclusive fui lá comentar. Um em que tu basicamente era um sonho que era um pesadelo, que basicamente tu ias apresentar um espetáculo, não é? Tu lembras desse? Esse sonho era maravilhoso. Foi nas vésperas da estreia da peça que dá para o tour. E eu sonhei que ia à estreia da peça. Sim. Impecavelmente bem vestido, mas quando chegava lá, olhava para os pés e estava com os chinelos de casa e passava. Era esse o sonho. Não. Era um sonho. Não, vê lá se te lembras do sonho, que era um sonho em que tu, e este é com os amigos teus, que também iam a peça de teatro, e eles tudo bem, e eles tipo, Marco, mas tu vais entrar agora, e ele tipo, eu vou entrar agora, não, eu só vi. Isso foi tão horrível. Como é que era o sonho? Epá, eu já não lembro bem dos detalhes, mas eu tomei nota logo de tudo e fiz logo um post no Instagram com isso, mas um bocado, a ideia era essa, mas isso era o culminar de uma sucessão de coisas alucinante, pá, que incluía um carro desembestado, pá, tinha assim várias coisas, e depois terminava nesse momento em que, epá, eu tinha que subir ao palco e tinha que interpretar um papel para o qual eu não estava minimamente preparado, e depois mandar um comentário muito engraçado lá. Sim, diz assim, e agora as pessoas estão à minha espera, e eu pus lá o comentário a dizer: Marcos, estou aqui na fila da frente, onde é que estás? Está muito bom. Eu adorei esse sonho. Aliás, quem tem sonhos também muito engraçados é a Rita Redshoes. Eu adoro os sonhos dela. A Rita escreveu um livro sobre isso. Ela escreveu sobre isso. É incrível como nos sonhos acontecem. Como direi, as crianças fazem sempre aquelas perguntas, sei lá, de invulgares, eu ia dizer estúpidas, mas que não têm sentido estúpido. Nenhum muitas das vezes. E nos sonhos também há perguntas e há pessoas que aparecem nos sonhos tipo, pá, não faz sentido nenhum, mas como é que esta pessoa veio parar ao sonho? E então nos sonhos da Rita Redshoes, eu lembro-me que era, a cada altura aparecia o Pedro Passos Coelho numa casa de fados e ia cantar. E era tipo... era assim uma cena... Isso seria assustador. Isso seria assustador, acho. Pois não sei, não faço ideia. Por acaso, até pode não ser assustador que ele tem uma boa voz. Ela tem vários políticos nos sonhos. Epá, também acho que há um com o primeiro-ministro, também com o António Costa. Já não sei, tinha ideia que sim. Mas, ela lembra-se dos sonhos. Sabes que no futuro fala-se muito da possibilidade de nós conseguirmos gravar os nossos sonhos. Eu adorava. Adorava, pá, adorava. Mas primeiro tinha que ver. São aqueles molhados. Já viste? Ou seja, vai ser. No futuro vai haver mais uma frustração, que é uma pessoa acorda de manhã e esquece-se por os sonhos a gravar. Exato. E tu não sabes bom e vais dizer, ah, caralho, quero gravar. Puxar atrás da box. Puxar atrás da box. Eu geralmente só tenho pesadelos, só me lembro dos pesadelos, não me lembro dos sonhos. Estas já se tornam as coisas mais. Eu, na verdade, tenho poucos pesadelos, pá, tenho poucos pesadelos e tenho muitos sonhos disparatados. Sonhos disparatados tenho com fartura. Mas, e tenho a tendência para me lembrar logo a seguir a acordar e tenho que tomar nota se acho que aquilo pode dar, sei lá, se pode dar uma edição engraçada do Homem que Mordeu o Cão, uma coisa assim. se eu não tomo nota, varrem-se da cabeça. Mas, por acaso, esse sonho da peça de teatro de que o Alvin estava a falar, eu lembro-me que, pá, esse sonho chegou numa altura da minha vida em que eu estava a fazer a questionar a minha existência, pá, e comecei a fazer terapia e tudo, e pá, e lembro de ter contado esse sonho da terapia, pá, e foi muito, muito interessante porque, e pá, o psicoterapeuta esteve ali a dissecar tudo o que aquilo queria dizer, e pá, e aquilo queria dizer de facto muitas coisas e fazia tudo sentido, pá. Acho que é interessante a maneira como os nossos sonhos são assim uma espécie de remix de dança da nossa vida. Sim, é uma amálgama de sentimentos e de pensamentos que tu tens, se calhar, inconscientemente durante o dia e depois aparece ali tudo. É isso. Há outra coisa que é, tu tens um pesadelo e pode ser um pesadelo muito menino, tipo, muito com uma criança podia ver, mas tu acordas com uma ansiedade na mesma, mesmo sendo uma coisa completamente ridícula, a pessoa acorda e não faz, a pessoa sabe que não faz sentido e mesmo assim tem medo. Não é? É verdade, é verdade. É a pior coisa. Isso, ou seja, transporta-nos um bocado para a infância, sim, para esses medos e para essa inquietação. A sensibilidade humana, se calhar, a sensibilidade de estás a... Uhum. Sim. Deixa-me contar-vos uma coisa sobre sonhos. Nos anos 80, a minha mãe comprou no Círculo Leitores um livro chamado Dicionário de Sonhos. Epá, eu não tenho esse livro. Epá, esse livro foi um dos maiores traumas da minha vida. E houve um dia, pá, eu sempre sonhava e ia lá consultar, epá, e era sempre, epá, era disparate, epá, eu acho que aquilo no fundo... É tipo um bocado como o horóscopo hoje em dia, não é? Pretendia convencer-nos que nos nossos sonhos estava o futuro. Ou seja, a seriedade daquele dicionário de sonhos era nula, epá, aquilo não era Freud, não era nada disso. E eu lembro-me que um dia sonho com uma tempestade tremenda, epá, e um raio a cair em cima da minha casa. Eu de manhã fui consultar o dicionário de sonhos e, pá, e aquilo que vinha lá em tempestade e relâmpagos era apenas uma frase que é perda dos bens e da vida. E eu, o quê? Acabou! Ficavas logo animado. Perda dos bens e da vida. E eu, quando? Pá, durante uns tempos eu andei paranoica a achar que ia perder tudo e morrer. basicamente. Imagina que o dicionário dos sonhos era científico. Como é que uma pessoa ia inventar um dicionário dos sonhos? Claro. Ah, aconteceu, sonhei com isto e aconteceu aquilo, portanto, é certo que... É pá, assustador. Olha, Marco, temos que seguir em frente neste programa. Estás em várias frentes, estás na rádio, escreves, agora és cantor. Não é, vai. E canta a Cláudia Pascoal também. Ah, claro que sim, claro que sim. Epá, isso foi das coisas. Oh, Marco, isso tinha tudo. Não, muita coisa. E as coisas que eu digo, há coisas que eu próprio digo que não, publicamente, epá, aprendi a dizer que não de uma maneira educada. Também tenho a minha agente diz que não às coisas de uma maneira mais bruta. Quando eu preciso de ser mais bruto, mando-a à frente e ela é que fica com o dirty job, não é? mas por exemplo, isto do lixo da Fábio Pascoal, epá, eu achei a ideia maravilhosa. E eu tive que perguntar à Cláudia 1000 vezes se ela tinha a certeza que queria fazer aquilo à música. É logo a primeira faixa do disco. Tu entras na música, não é? Na primeira e na última faixa do disco. E na primeira é um gag, é uma canção que não só é muito boa, é uma canção pop do David Fonseca, que está incrível. Mas para além disso é uma espécie de um sketch em que eu tento desesperadamente fazer um dueto com ela. E a dar altura da música eu questiono mesmo e ouve-se está o instrumental e estou a dizer, já estou com 2 minutos e ainda não aconteceu nada. Agora, bem, eu acho que é tudo ideia dela, 100%. Bem, aliás, é, se duvidas, existe videoclipe dessa música? Não existe. Ah. Pá, não gravámos em vídeo. E agora também deve ser difícil, não é? Agora é bastante impossível, a não ser que se faça em animação para aí. Pode ser que alguém anime aquilo. Ou arranjes uma parede verde. Curiosamente, quem fez a concepção gráfica do disco foi o Anderson, que vai ser um dos próximos convidados deste programa. Sim. Um dos grandes. A Cláudia Pascoal, que muitos de nós que estamos a fazer este programa, conhecemos, não à custa da sua carreira musical, mas porque foi, durante muito tempo, parte integrante da equipa do Curto Circuito, e isso é que eu já não me lembrava. Eu não lembrava, mas eu acho que... Quando a Cláudia Pascoal trabalhou no Curto Circuito, acho que já nem tu nem eu estávamos naquelas andanças. Sim, é verdade, mas eu depois regressei ao Curto Circuito algumas vezes para dar entrevistas ou fazer coisas, sim, ou divulgar eventos, e eu lembro-me da miúda. A miúda era fora do comum, e a verdade, neste disco, ela riu numa série de pessoas que fazem parte do nosso... Estás a ver o que eu quero? A Cláudia Pascoal tem uma coisa incrível que é, epá, eu acho que é muito difícil não gostar da Cláudia Pascoal, porque ela, eu acho que é a versão mais próxima da vida real a uma personagem, epá, de desenho animado japonês. E eu estava-lhe a dizer que o que se passa neste disco é muito interessante, e a maneira como o disco está organizado, a ordem das faixas e o espírito das faixas à medida que ele vai avançando. Epá, é que aquilo começa, epá, como, ela parece um unicórnio no início, epá, é uma figura mítica, cómica, epá, é tipo um unicórnio bebê. Depois, à medida que o disco vai avançando, vai-se transformando numa mulher a sério, epá, e nas últimas faixas aquilo já é uma coisa que não tem a ver bem com o começo do disco. Eu achei muito gira essa estrutura que ela escolheu para aquilo. E percebi nestes bocadinhos que eu estive a trabalhar com ela, que ela é uma pessoa super focada e que sabe rigorosamente aquilo que quer. É impressionante. Parece que já tem anos e anos disto. Achei incrível. Nuno Marco, convidado de hoje da edição do Obrigado Internet, comigo, com os amigões Pedro Paulos e Nuno Dias. E agora, bom, agora é tempo de irmos para os virais da quarentena. Não é nada, não é nada. Não, seu avô. Não é. Vamos para o nosso concurso. É um passatempo. Na verdade, é um passatempo que se chama Isto ou Aquilo. O jogo foi inventado há cerca de uma semana, praticamente em direto. Isto ou Aquilo é o jogo que as pessoas falam no momento. E que basicamente... É um sucesso. Sucesso, sucesso total. Total, sucesso total, não é? Sucesso total neste passatempo. Total. Marco, na verdade é muito fácil, só tens que dizer o que é que preferias. Ok? Ok. Bom, as opções são as seguintes. Primeira opção, tens que escolher ou um ou outro, ok? Isto ou aquilo. Portanto, para a Presidência da República, Ana Gomes ou Rodrigo Guedes Carvalho? Epá, Ana Gomes, eu gosto do Rodrigo, o Rodrigo é impecável, mas epá, o lugar dele é como pivô de informação e a ser no fundo o pai de todos nós, nisso que está a acontecer. Mas o Rodrigo é tão impecável que aqui há uns dias eu estava a precisar de um cabo para... Epá, o que é que aí vem? Um cabo para ligar... um adaptador no fundo para poder ligar aqui ao computador o microfone da rádio para poder fazer a emissão de manhã. E eu fiz um post no Instagram e eu tenho a sensação que eu ainda mal fiquei carregado no ponto final e estava a receber uma mensagem do Rodrigo a dizer: precisas do cabo? Tenho aqui o cabo. É uma espécie de um super-herói. Isso a que horas? Foi tipo de manhã, tipo 11 e tal da manhã. Ele é claramente um super-herói pelas coisas que diz e também pela velocidade com que arranja cá, se for caso disso. Eu presumi que... Podes contar com ele. Tem que ser o Rodrigo Guedes Carvalho. Ele tem que ser um pós governista. Tem que ser o Rodrigo Guedes Carvalho. Olha, tenho aqui outro, isto ou aquilo, para ti. Estás pronto? Sim. Este é mais... É mais nerd este. É o Rick and Morty ou o Animal Crossing? Epá... É mais difícil, é esta. É difícil porque é difícil comparar uma série de televisão com um jogo. Mas uma vez que o Rick and Morty agora está num hiato e que não se sabe onde é que vai voltar... Hoje lançaram um clipe. Ainda não vi. Epá, eu neste momento sou absolutamente Animal Crossing. Epá, esse jogo está-me a fazer um bem à cabeça inacreditável. Em que é que consiste? Eu não faço ideia. Eu já sou fã dele. Isto é uma série de jogos e o primeiro saiu em 2001, ainda numa consola chamada GameCube. Vocês podem se lembrar dessa consola que houve. E eu lembro que em 2001 eu adorava jogar. É tão horrível que tu ali tens uma ilha super simpática, pá, e aprazível, onde constróis a tua casa, tens a tua vida. O jogo acontece em tempo real, ou seja, os dias têm 24 horas, como os nossos. É a mesma hora. A hora que é no jogo é a hora que é no teu sítio. E, portanto, as estações mudam tal como as nossas estações. Anseio pelas festas da Páscoa que vão começar agora dia 1 de Abril no jogo. A minha namorada está ali ao lado de jogar ao jogo, por acaso, é incrível. Olha, curiosamente, tu há pouco estavas. O Marco estava a falar e via-se a tua imagem, Pepe. E tu a fazes assim, olha, tu assim. Eu pensei que era. Da cá. Eu pensei que era para o Ozzy. Cá, aqui. Afinal, para a tua namorada? Não, era, eu era para a minha namorada, claro. Era aqui. Mas, bem, vou fazer o jogo é muito terapêutico. É fácil. Está aí o Ozzy. Eu queria festa agora. O jogo é muito terapêutico e hoje aconteceu uma coisa interessante no jogo. Fui a uma festa de anos no Animal Crossing. Do Alessandro Carvalho. Uma festa de anos. O Alessandro Carvalho é um dos atores da peça que dá para o touro. E é também fã do Animal Crossing e ele faz os anos, coitado, e não pode ter festa em casa, não pode ter convidados. Então, assim que ele acordou, e como, quando tu te inscreves no jogo, metes lá o teu aniversário, os habitantes da cidade aclamaram. Logo de manhã, assim que ele saiu de casa, pá, tipo, a cidade estava em festa para ele. Pá. Eu e o meu filho fomos visitá-lo à ilha dele, pá, porque depois pela internet consegues visitar as ilhas uns dos outros. Epá, é tem sido um bom escape os videojogos agora nesta altura, ou achas que têm que ser bastante bem doseados? Epá, eu acho que tem sido. Eu tenho andado muito bem com o Crossing, no Minecraft. O Minecraft para mim é como se fossem uns Legos com o meu filho. Construímos imensas coisas, é muito divertido. Por isso tem sido, de certa maneira, há malta que está mais agarrada ao Doom que saiu agora, epá, e que quer mais reventar com coisas. Mas eu agora estou numa fase, eu não quero arrebentar com nada, pá, quero ilhas paradisíacas e construir a minha casinha na ilha, pá, e pacato, tudo pacato. Eu tenho um amigo meu que adora o jogo Doom e que tem para todas as consolas, ele é viciado em consolas e tem sempre o Doom em todas as consolas, todos os telemóveis, e sempre que eu vejo ele está sempre a jogar ao Doom, não é outro, é sempre o Doom. Então, é sempre o Doom. Em todas as consolas, eu precisava de ser em todas, mas estava a ter numa, porque deve ser o mesmo. Mas ele tem que jogar em todas as experiências, tem que ser... É obrigatório. Cross-platform. Sim. Para que é? Olha, vou fazer a próxima do Isto Aquilo. Olha, Marco, Catarina Furtado ou Ana Bacalhau? Epá, isso é horrível, pá. São minhas amigas. É impossível. Tens que escolher. É impossível escolher, assim. É uma desilogância tremenda agora estar aqui a escolher pessoas. Agora estou a trabalhar com a Ana. Pá, se calhar vou escolher a Ana agora, porque estamos a fazer um podcast. Pá, se eu escolho a Catarina, não consigo fazer um podcast com a Ana e com a Gabriela hoje. Vocês já estão a fazer esse podcast? Já se pode ouvir? Já vai para aí. Já! Aliás, o último episódio é muito... Epá, é muito confissional, tá? Eu estive basicamente a contar como é que uma canção do Stevie Wonder me impeliu a declarar-me à mãe do Pedro, à Ana... Qual é que era a canção? É o Overjoyed do Stevie Wonder, do álbum In Square Circle. É incrível. É uma canção incrível. O disco no seu todo não é o melhor do Stevie Wonder, porque era aquela fase dos anos 80. Epá, então tinha muitos sintetizadores e nem sempre com os sintetizadores. O sintetizador do I Just Talk to Taylor, viu? Aí um ano antes. Epá, é muito estranho aquele sintetizador. Epá, eu tenho um problema com essa música. Eu falo disso no podcast, que é o facto do I Just Told to Say I Love You acabar com... Não faz sentido. É indigno da obra daquele homem. Pá. O gajo fez o songzinho da Key of Life. Pá. Não pode acabar uma música com um sintetizador a fazer. Não dá. Mas pronto, o Overjoyed é uma canção... incrível e é muito inspiradora para quem está bloqueado e com problemas de autoestima a achar, não, vai lá agora soltar eu agora dizer que gosto dela, não, é pá, não é? E então ouvi aquilo e tomei a minha decisão com base naquela canção do Stevie Wonder. Acho que foi a primeira e única vez que uma canção me disse, faz isto. Faz isso, ok. E é incrível. Olha, próximo. Também é entre duas pessoas. Tens que escolher. Bruno Nogueira ou Filipe Melo? Mas tens que explicar porquê, não é? Tens que explicar porquê. É para eles verem, eles têm que ver a tua escolha. Não, basicamente a sobrevivência humana dependia de passares uma noite na cama com um deles. Ah, exatamente, peraí. A pergunta até é diferente. Não, se calhar é mais simples para ti. Repara, para salvares o mundo, tinhas que ir para a cama. Ou com Bruno Nogueira ou com Filipe Melo. A nossa questão... é? Mas eu já fiz a minha escolha na minha cabeça. Epá, eu escolheria o Filipe Melo porque é mais meio. já sabia. O Filipe é quase um irmão, pai, tem assim uma alma gêmea, pai, e nós somos os dois alvos de bullying do Bruno. Penso que estamos muito unidos nisso. Mas é um saco de pancada dele, não é? Mas, na verdade, o Bruno é uma pessoa muito querida e as pessoas nem imaginam o quanto ele é. E ele também não quer que se saiba o quanto é. Por isso, isto que estou aqui a fazer é quase um spoiler, pá, porque é bom que as pessoas acreditem que ele é uma besta. É bom. Mas é um bom ser humano, sim. Olha, e finalmente, última. Quem é que faz? É o PP ou é o Dias? Dias? Ah, mas é o Dias. Dias. Legs ou Playmobil? É pá, Legs, sem dúvida, pá. Não, não há nada. Na Playmobil não se aproveita nada. Quer dizer, é muito fácil. Na Playmobil tem uma casa perfeita. É pá, não, Legs são peças e peças e peças. E nesta linha encaixá-las. A magia do Legs está no tempo que demora, pá. Na tua. É terapêutico. Pelo desfecho daquilo. E ao mesmo tempo é muito interessante. Pá, aqui há tempos vi um comentário sobre o Lego em que me entrevistaram várias figuras públicas famosas que são fãs do Lego. Uma delas é o Ed Sheeran. É pá, que conta uma coisa muito engraçada, que é... Eu tivera fanático do Lego, mas não tinha dinheiro para os comprar. E então, assim que começa a ganhar catadupas de massa com os discos que faz, ele pensa, fui comprar uma casa, devia ter comprado um grande carro, foi a correr comprar pilhas de Lego para realizar o seu sonho, para caixas e mais caixas. E nesse comentário há um depoimento muito, muito engraçado do Trey Parker, do South Park, em que ele diz que quando era miúdo, aquilo que lhe dava gozo era ter uma caixa com todas as peças que existem e inventar e criar coisas sem pensar nisso. E ele diz que agora que tem um trabalho criativo que o obriga a estar sempre a imaginar coisas e eles têm que criar um episódio daquilo todas as semanas, ele diz que a melhor terapia é chegar a casa com uma caixa de Lego daquelas que tem um manual de instruções a dizer-te, agora metes esta peça aqui, agora metes esta aqui, metes esta aqui, e eu percebo isso completamente, eu neste momento já não saberia como o que fazer com uma caixa cheia de Lego, agora inventa aí qualquer coisa, não, dê-me um manual, eu preciso dessa organização, preciso montar esta casa ou este barco ou este carro, é muito terapêutico. E agora, amigões, vamos para os virais da semana. Bom, e o primeiro viral tem a ver com as declarações de António Costa em relação ao ministro holandês, que basicamente foi pouco solidário com o governo espanhol e que disse que basicamente o problema espanhol é um problema deles e que possivelmente a Holanda não estaria disposta a integrar a resolução desse problema, como deverão ajudar todos os países que fazem parte da comunidade europeia. Fez muita moça este recado de António Costa, de resto em Espanha há quem diga que António Costa em breve poderá ter o seu nome em todas as ruas espanholas, mas, existe aqui algum exagero, não é? Mas a verdade é que a reação das pessoas, sobretudo nas redes sociais, extrapolou, foram muitas as pessoas que tiveram considerações várias sobre a Holanda e os holandeses. Bom, e uma dessas pessoas que tem 70% da família holandesa veio a público dizer que não é bem assim. Falamos de Miguel Thompson, que veio ali falar sobre os holandeses, reconhecendo que terá sido infeliz as declarações do ministro holandês, mas que os holandeses não são o espelho das suas declarações. Querem comentar, amigos? Para já deixa-me dizer que o Nuno Marco parece estar no videoclipe de uma balada, é incrível. Encosta-te assim para trás, encosta-te assim um bocadinho para trás como estavas, olha ali, ele a pensar, parece estar no videoclipe de uma balada. Agora, em relação à notícia. Eu acho que tenho curtido os estouros do Costa durante esta semana, mandou um estouro ao tipo de iniciativa liberal. Também, manda também um gestor agora ao ministro holandês. Acho que faz sentido, não é? Tipo, haver mais entreajuda nestes tempos do que criticar uma pandemia, não é? E pensarmos sobre dinheiro, não é? Que é uma coisa. E o efeito na internet espanhola faz sentido, porque há muita gente a partilhar o discurso dele como um exemplo forte da defesa dos interesses da União Europeia, não propriamente só de Espanha também. Não é? Então para que é que serve a União Europeia se não para isto? Claro. Se não também para isto. Então numa altura destas tu ruías a corda, não é? Havia de ser lindo. A margem. Mas nas famílias as pessoas também se desentendem, se calhar vamos usar este argumento para defender, não é? As mas são sempre uma família, não é? Desentendem-se, mas são sempre uma família. Ou deveriam ser, Marco? Não, é pá, aproveito para prestar homenagem a Miguel Thompson, que eu esqueço muitas vezes que é de facto holandês. É pá, o Miguel Thompson é alguém que faz parte das nossas vidas há uma data de anos. E pronto, achei bonito que ele venha defender a sua ascendência. Ele não veio defender o ministro, ele veio só dizer que os holandeses não são todos assim, não é? Claro. Eu adoraria poder fazer o mesmo aos austríacos, mas ninguém sabe nada da Áustria. A não ser que é lá que acontece o concerto de ano novo. Nunca há polémicas vindas da Áustria, a não ser que de repente aparecem os neonazis e não sei o quê, mas não tem acontecido assim grande coisa. Mas eu adoraria. Nunca foste à Áustria? Defender a Áustria. Nunca foste à Áustria, Markle? Nunca fui à Áustria. Incrível. Eu também nunca fui à Áustria. Esse teu nunca fui à Áustria foi um misto de pergunta Confirmação, foi. Não, fui à Áustria. Eu acho que não vais ter interrogar, nunca fui à Áustria. Incrível. A única coisa que eu me lembro. Tenho que ir, não é? É chocante, não tem. O que lembra a Áustria é o programa do António Vitorino de Almeida com a Bárbara Guimarães. Ele estava lá na Áustria, é a única coisa que me lembra. Olha, vou ler o próximo viral, pode ser? Uhum. O City Mapper, sabe o que é o City Mapper, vocês? Sim. Para além de dicas de como chegar a um sítio das diferentes formas e feitios, devido à pandemia, o site lançou agora um índice de mobilidade das cidades europeias. Ou seja, tem analisado a percentagem de movimento que há nas cidades e temos, por exemplo, o exemplo de Lisboa, que baixou de 120 para 10%. Está tudo parado, basicamente. E é bastante interessante para nós repararmos as diferentes cidades europeias, desde Milão, que já está parada há bastante tempo, portanto o surto atacou mais rápido, entre aspas, atacou mais rápido a Itália, mas podemos comparar entre o espaço de duas semanas a diferente mobilidade das cidades. Portanto, é uma a aplicação está a dar boa informação, portanto as pessoas não se estão a mover nas cidades, o que é fixe. Menos... O pessoal usa na ponte sobre o telho. Sim. Mas estás... fez um cartãozinho com uma fotografia da notícia com a fila toda. Porque, de facto, eu acho que o que ia na cabeça daquelas pessoas foi: bom, isto como está toda a gente em casa, se calhar vamos conseguir ir na boa. Sim. Toda a gente pensou isto. Toda a gente. Epá, é tipo uma horda. De idiotas, peço imensa desculpa por isso, mas epá, fiquem sossegados. Claro que este drama e esta ânsia de que temos que ir para a praia, temos que ir de férias, epá, fiquem sossegados um bocadinho. Isso é agora assim, imagina daqui a um mês. Daqui a um mês, quais são as vossas previsões, Marco? Qual é a tua previsão para que as pessoas possam sair de casa? Epá, eu tenho pensado muito nisso e eu acho que isto. Se calhar há muita gente que está a achar que isto vai ser uma coisa do género. De repente, nas notícias. Pessoal, é hoje! Pronto! Opa! E toda a gente... Não, mas também não. Isto vai ser uma coisa muito progressiva. Completamente. E depois, para além disso, nós vamos estar todos ainda com imenso pudor. Eu estava a falar disso com o Bruno ainda numa destas noites, que é, mesmo quando já nos disserem, ok, agora podem ir sair... Podemos ir vendo o que é que se passa lá fora. Quando é que nós vamos ter coragem de dar um cumprimento a alguém sem estar imediatamente a pensar no desinfetante? Epá, ou dar um abraço, ou dar... Ou se faz uma fila de supermercado. Sim. Está a criar assim uma tensão em relação ao outro, que é complicada. Mas, epá, olha, eu não sei, a diretora da escola do meu filho deu a entender que isto será muito complicado, que a escola abra antes de setembro, o que significa que todo este ano letivo será bastante atípico e não sei bem como é que eles vão nas escolas todas resolver as coisas, pronto, com telescola. Passa toda a gente e pronto. Passa toda a gente. É isso. Passa tudo! Tudo! Mas eu acho que isto vai ser... Vai ser muito lento e muito progressivo. E eu prevejo que, pá, possivelmente, arredondando as coisas, eu já estou a pensar do lado, da maneira mais pessimista possível, mas arredondando as coisas, eu diria que só lá para janeiro de 2021 é que se calhar as pessoas pensam, ok, agora que está a começar um novo ano, simbolicamente, janeiro, ok, vamos lá agora todos. E daqui até lá, pois, vai ser tudo muito devagar, pá, não sei. Posso estar enganado. Se calhar setembro, outubro, vamos ter outro surto, vamos ter que ter novamente cuidados redobrados com uma quarentena reforçada e isto, se calhar, até encontrarmos a vacina. Mas pronto, o que vale é que temos Netflix, né? E durante esta semana, e não só, Netflix teve mais. E no verão vamos ter Disney Plus, que tem um catálogo de clássicos incrível. Estou fascinado com isso. O que é que andas a ver, Marco? Andei a experimentar a Disney Plus com uma VPN. Não é muito legal, mas estou a fazer a tota. Estou a pagar, caramba. Podes tudo durante a pandemia, não? Quase tudo. Claro que sim. Mas espera, o que é que andas a ver na Netflix, por exemplo? Eu agora não ando a ver muita coisa na Netflix, apesar de haver lá coisas boas para ver, mas tenho estado muito centrado num punhado de séries da HBO. A saber, para já o Curb Your Enthusiasm, que acabou agora, do Larry David, mas há uma série, incrível ficção científica chamada Devs, do Alex Garland, do autor da Praia e do Ex Machina, que é fabulosa essa série. E há uma comédia sobre ser pai chamada Breeders, com o Martin Freeman, que me faz rir muito. De repente a HBO lançou esse ramalhete de coisas e tenho estado bastante agarrado a esse ramalhete de coisas. Mas hoje em dia há tanta coisa que é muito difícil a pessoa focar-se. Estamos sempre dispersos, é? Passam muito. Parem de fazer séries. Parem. É verdade. Temos muita coisa para ver. Temos muita coisa para ver, sim. Próximo viral. Olha, vou. Próximo viral é o Paulo. Paulo. É? Não, és tu. Desculpa, Dias. Estava a falar da Netflix agora, né, vai, pá, não sou eu. Ainda por cima, eu sou mais gordo disto. E quando me retiras este protagonismo, fico mesmo triste, sabes? Pronto, vou falar da Netflix. Sim, na última quarta-feira houve problemas temporários na Netflix um pouco por todo o mundo, da América à Europa. Milhares de utilizadores tiveram problemas de ligação e de transmissão de vídeo. Isto tudo está a acontecer porque... Ok, estamos em casa. Se for necessário, salvaguardar. Vocês estão a conseguir ouvir o nome dele? Não, espera aí, eu pensava que era só eu, afinal. É só o Dias. Aí com problema, ninguém conseguiu ouvir o que estás a dizer. Quero que repita. É melhor, se calhar, fazeres a tua ligação outra vez. Espera aí. Faz isso. Espera aí, eu vou sair. Sim, manda abaixo. Coitadinho. Ele estava a falar, eu estava assim, fogo, será que o Marco e o Paulo estão a ouvir bem? Tipo, Alvin, não queres aproveitar agora e ligas ao David Bruno? O que é que é? Enquanto ele se... Ligas agora ao David Bruno, o David Bruno entra para a lua. Não, já está aí, olha. Exato. Já estás melhor. Vai ficar tudo bem. Então, vai ficar tudo bem. Pronto, estava a falar de Netflix e na última quarta-feira houve problemas temporários nas ligações de Netflix um pouco por todo o mundo, desde a Europa à América, houve problemas de ligação e transmissão de vídeo e isto está a acontecer porque estamos todos em casa a usufruir do serviço na Netflix. E também poderá haver um grande problema nos próximos tempos, é que se for necessário salvaguardar a funcionalidade dos serviços do estádio português, as operadoras de telecomunicações podem tentar limitar as velocidades caseiras para dar primazia ao estado, pronto. E é um dos grandes problemas desta pandemia, né? Não só para os gamers, mas para todos nós. Não cortem Netflix, por favor. A Netflix já reduziu a qualidade, acho que a qualidade de transmissão, foi sim um abaixamento que eles tentaram que fosse o mais discreto possível. Mas porquê? Para ocupar menos lugar. Está toda a gente. Claro. A gente está ligado. Eles reduziram ligeiramente a imagem para ser mais rápido. Vocês sabem que agora com esta situação o teletrabalho veio retirar necessidade da presença física para as reuniões, não é? Agora percebemos que a maior parte daquelas reuniões chatas podiam ser feitas pelo Zoom, Skype ou Google Meet. Há trabalhadores que estão a encontrar formas engraçadas e criativas para encher o background. Há um programa que avisa e que está a ser utilizado por multinacionais e muitas empresas para avisar que a pessoa não está no computador ou que não está a trabalhar, basicamente. E para dar volta a isto, há pessoas que, como o Zoom dá para trocar fundos, metem um vídeo deles a olhar para o ecrã a ouvir. Epá, esplêndido. Isto é a versão. Isso é o engenho a esse nível, pá. Isso é a versão moderna de teres um recorde cartão da tua pessoa e meteres à frente da webcam, não é? Sim, perfeito. Mas olha, isto do teletrabalho, eu acho que está a ser muito interessante o que está a acontecer. Eu acho que todos nós estamos a aprender várias coisas com esta pandemia, com este estado de emergência. E uma delas é que, de facto, eu sempre. Isto foi uma velha luta minha. Marcam-se demasiadas reuniões neste país. Sem dúvida. Reuniões que obrigam. Eu moro na parede. Epá, quantas vezes eu não tive já que fazer a A5 toda, desde a parede até a Lisboa, para uma porcaria de uma reunião que demora 20 minutos, em que não há nada para 5 minutos. Particularmente produtivo. Eu dou por mim a pensar, ok, agora tenho que voltar para a parede, para a A5, é fim da tarde, vou apanhar um trânsito absurdo por causa desta porcaria desta reunião que podia perfeitamente ter sido por Skype. É verdade. E eu acho que estamos todos a aprender que... Eu acho que isso acabou. Acho que isso já não vai acontecer mais. podcast, não, mas não descurando, obviamente, a importância do contacto humano no trabalho, que é ótima, claro, mas há de facto coisas que, de uma maneira muito prática, sem implicar as locações nos sítios para os outros, podiam ser feitas em Skype ou em house parties ou no que quer que seja. E eu acho que toda a gente está a aprender que, se calhar, ok, é possível, é possível. Vais fazer um movimento que é o movimento é possível, teletrabalho é possível. Olha a música. Tipo, We Are The World, com vários cantores, tudo feito, ou é assim, fazemos um videoclipe tipo We Are The World, mas feito por Skype, ou Zoom, ou uma coisa assim, estás a ver? É isso. É teletrabalho perfeito. É possível. Teletrabalho é possível, não tenho dúvida. Já agora deixem-me só dizer uma das grandes descobertas minhas esta semana, antes de irmos ao último viral, é, e atenção, estes incríveis óculos da realidade virtual. Esta realidade virtual? Ouçam, sempre, eu sempre me tinha questionado sobre como é que era o mundo da realidade virtual. Epá, eu não sabia que isto era tão fascinante. Eu estou louco com isto. Epá, ouçam. É que toda a humanidade já passou por essa fase e já passou por uma fase seguinte, que é pôr de lado. Verdade! Isso é verdade? Não, epá, eu adoro. É normal, é como os óculos 3. Tu tens também, lado, também tens? Mais tarde ou mais cedo. Tenho a PlayStation VR, que é muito giro, mas é um sistema que às vezes é tão complicado, estás com os fios e com os cabos e com aquilo, epá, que eu às tantas não uso tantas vezes como gostaria por mera preguiça, mas epá, é incrível, tem coisas maravilhosas, e não sei se já experimentaste, e agora que estás solteiro, pornografia, epá, pornografia. Epá, é maravilhoso. Claro, já vi, é incrível, é inacreditável. Claro, mas isto está a acontecer. Pá, a primeira vez que vi, atenção, estava, pus-me na posição certa, ou seja, estava estendido, não é? Para ficar realista, porque estás a ver os teus pés, não é? Sim. Não teus, mas pronto, de um outro senhor que amavelmente cedeu os seus pés para serem os teus naquele vídeo. Às vezes não se vê só os pés do senhor, não é, Marco? Não. Pronto. É essencial que não se veja só os pés do senhor para a coisa ter algum realismo. E portanto, aquilo está a acontecer, e eu ao mesmo tempo estava tão fascinado com aquilo que me pus a olhar em redor, e quando olho assim para trás da cama, vejo que não há nada, está tudo preto, epá, tipo assim um vácuo tremendo. Epá, e aquilo por momentos arrancou-me da experiência. Epá, isto só para ser. Era um vórtice. Mas de repente eu pensei assim, mas para que é que seria aquilo que está a acontecer à minha frente? Porque rei é que alguém queria. Então as costas da cama. Então mas que é isto? Então desligaste. Talvez foi coisa da minha parte protestar. Não, epá, foi o contrário. Eu achei que se calhar era que vai estar a exagerar a minha revolta contra a inexistência de costas da cama. Porque de facto a ação está a passar-se à frente. Não tens nada que estar a olhar para trás quando estão a acontecer coisas. Olha, ontem vim andar numa montanha russa. Fiquei louco, completamente louco, não estava a acreditar. Isso é tipo, é assim, o Marco joga videojogos, que é uma coisa muito mais fixe. Já videojogos no PlayStation VR, não é tipo andar numa montanha russa, não é? Olha, há um jogo maravilhoso do Rick and Morty na PlayStation VR. Esse é assim. Em que estás dentro dos cenários todos da série, vai a usar as coisas que eles usam, vai, é muito giro. Mas eu lembrei-me de... Conta o que é que já viste mais, não te queremos saber, não é? Olha, fui ao Vietnã com a realidade virtual, tinha sido o país assim com os óculos, já disse que visitei as montanhas russas, vi um filme para adultos e o que é que eu vi mais? Vi alguma... ainda não vi... Vi um documento... Ah, vi pessoas a tirarem-se dos aviões de paraquedas... Ah, ok. Vi isso. Também não vi muito mais. É a única maneira que eu tenho de fazer isso. É pá, porque eu na vida real nunca farei isso. Nunca me mandarei de paraquedas. Isso foi incrível. Aquelas imagens foram incríveis. Mas basicamente... Ouçam, eu lembrei-me disto, porque isto também, obviamente, vai começar a ser usado nas conferências. Porque tu podes aqui, em realidade virtual, estares ali a ver a conferência da pessoa que está a falar normalmente a 100 metros de distância tua, e outra coisa é estás com a realidade virtual com ela a dizer porque não sei o quê. E eu acho que isso é que vai fazer toda a diferença. A minha estreia na realidade virtual aconteceu há para aí, sei lá, 4 anos seria. pá, quando a Samsung lançou o seu óculos, aquele primeiro visor que uhum. eu coloquei no telemóvel lá dentro, uhum. E eles convidaram-me para experimentar aquilo porque iam ter o seu primeiro evento em direto em realidade virtual, que foi o quê? Um jogo de futebol, já não me lembro qual é que era o jogo, mas estava a acontecer, se não me engano era um jogo de qualquer coisa, aconteceu nos Estádios da Luz, e então eu ponho os óculos e estou a assistir em direto a um jogo de futebol nas bancadas. Eu de repente olhei para o lado e estava um senhor, e pá, estava a acontecer lá, estavam câmaras a transmitir, a fazer o streaming do jogo em direto no meio das bancadas, e eu estava sentado no meio do público, e depois tinhas a possibilidade de escolher estar no banco das equipas. Eu achei muito interessante, a definição de imagem não era muito boa ainda, aquilo era muito no início. Achei muito gira a ideia, de repente assistir a jogos de futebol estando lá. Tu tiveste um simulador que é ver jogos de futebol. Tu não costumas ver e tiveste que ir num simulador para ver o jogo, não é? Claro, claro. Ver a sério, não. Olha, último viral tem a ver contigo, Marco. Basicamente, para além do teletrabalho, 99% das entrevistas dos comentadores fora dos estúdios. Hã? Não tem? Não tem, desculpa lá. Basicamente, para não estragar o teu momento, eu vou arranjar uma ligação entre isso e eu. Não, eu enganei-me. Eu pensava que íamos falar dos vídeos do Nogueira, mas até podemos falar. Basicamente, a internet tem sido marcada pela aparição de Bruno Nogueira de novo, a revolucionar em absoluto com uma. Como direi? O que é aquilo? Como um programa. É um live stream, é verdade, onde as pessoas participam, mas onde Nogueira se faz valer da sua incrível capacidade de improviso, de comunicação também, e o que eu acho mais engraçado é a forma como ele joga psicologicamente com cada um dos convidados e a forma como recupera e causa o caos psicológico em cada uma das suas entrevistas. Isso é muito engraçado. Aconteceu uma conversa maravilhosa e tensa. É muito estranho porque se cria ali uma mistura de tensão e afeto, por exemplo, entre ele e o João Manzarra. O Bruno estava decidido a destruir a autoestima do Manzarra de uma maneira incrível e o Manzarra começou a ceder, naquilo que eu achei um dos momentos mais comoventes de toda esta situação, pá, e eu às tantas falava com o Manzarra à parte e era tipo, não deixes que ele te destrua. Estavas a tentar guionar. O Manzarra tem muita graça, foi uma coisa que eu descobri com estes directs, é que ele tem muita graça mesmo. E o Manzarra estava super empenhado a criar um movimento durante esta quarentena, um movimento criativo em que põe as pessoas a desenhar flamingos. Ele estava com essa ideia e ele estava super entusiasmado a falar disso. Desenhar flamingos! E o Bruno... Eu vi esse direto. Eu estava a vê-lo a contar esta ideia ao Bruno e eu estava a pensar, a quem tu foste contar uma ideia que é sobre desenhar flamingos? Ele não vai deixar pedra sobre pedra disto. E de facto, o Bruno... destruiu a ideia. A tradicional leveza de um bulldozer. questionou a ideia a um ponto tal que esta dos Manzarra já dizia: será que tem razão? Ele ficou mesmo a pensar, isto não faz. Eu estou a incomodar as pessoas, os pais estão em casa, eu estou a incomodá-los. É o único momento de descanso que eles têm. E depois aparece um puto com as coisas na mão. Olha, o Manzarra disse para nós fazermos um flamingo hoje. Nós temos que fazer um flamingo hoje. Epá, isto é importante, eu acho que na verdade ninguém leva a mal o Bruno dizer estas coisas, porque todos nós o conhecemos e somos amigos dele e de certa maneira esperamos que ele nos destrua, é parte da dinâmica da relação. E eu lembro quando nós estávamos a trabalhar nos contemporâneos na série da RTP, eu escrevi um sketch, idealizei com ele um sketch, a ideia do sketch, em que ele era basicamente um sketch em que ele me humilhava em frente à equipa toda, questionando porque é que eu fazia parte do programa sem ser só a escrever, porque eu estava a fazer parte do programa. A lógica era toda essa, tu és uma pessoa que escreve, és da rádio, és uma voz, não sei o que é que estás aqui a fazer, não sei. não consigo perceber. Epá, e as pessoas não imaginam para já que fomos nós os dois a criar aquilo e que eu gosto muito de me humilhar. A parte do meu humor resulta muito de eu usar-me como saco de pancada. E o sketch chegava a um ponto em que ele me punha um balde na cabeça para não ter que me ver, e eu passivamente aceitava e ficava com um balde enfiado na cabeça. E pronto, agora é só uma voz, só uma voz. E depois atirava-me com uma escadaria abaixo. Não se via, mas eu via. O só respondeu. E no dia seguinte àquilo passar na RTP, eu começo a receber mensagens de pessoas a dizer: tu não devias deixar que ele te fizesse aquilo. E eu explicar às pessoas: é um sketch. As pessoas perdem completamente a noção do que é a realidade e tomam é um lado, não é? Claro, e, pá, e como estamos ali e nós estamos a fazer personagens, estamos a fazer de nós próprios, gera-se muito isso. E eu digo muitas vezes isso aos dizer, pá, as pessoas acham que tu me estás a maltratar, e ele diz: epá, ótimo, acho que temos que manter isto, epá, é sinal que estamos a fazer a coisa bem. No direto é igual, as pessoas estão a interpretar um pequeno papel também, não é? Sim, estás a ser um cartoon ti mesmo. Olha, deixa-me só aqui colocar algumas imagens que basicamente alguns daqueles que veem este programa presumivelmente já viram. É o programa do momento. Ok. Eu ia desfrutar da experiência. Exatamente, estavas tipo, queres levar com o troço, estás a ver? Queres levar com o tronco? Mas é. Olha que isso não é mais prazeroso. Não, fala-me sobre o que é que eu queria, Beatriz. Porque assim, a percepção da mulher, o que tu ias querer se tivesse um pipizão era uma boa piscininha no pipi, um minete fraco sugando o clitóris para o céu da boca, ias querer. Aliás, saiu um toy novo agora, quando o clitóris está limãozinho. Ok. E eu vou comprar, porque as minhas amigas, pá, que estão lá fora, disseram que é sucesso. Ok. Então, tipo, querias um minete em vácuo, querias uma sequartada, aquela cena de, sabes, sacudida. Não tem nada a ver com orgasmo, mas tem a ver com fogo de artifício que deixa a pessoa bem. Ok. Querias uma sequartada e querias uma penetração, querias a técnica dos três dedos, que é um dedo que penetra o ânus, o pipizão, e outro que estimula o clitóris. Ah, ok, multitasking. E vem o orgasmo, o dedo no cu com estimulação de clitóris, é orgasmo, aliás. Dica. Não, anal. Vais-me tu dizer aqui qual é o sucesso do teu anal. É barulho, ó Nogueira, é barulho. Foda-se. Como assim? Se tu tivesse um pipi, como é que te conquistariam o teu ânus? Não queria. Eu queria o pipi só pela experiência do pipi. Desculpa, eu só quero. Mas tu não podes desligar o pipi de todo um clitóris e de todo um ânus, todo um prazer? Eu sou a pessoa que viesse, por exemplo, que viesse aqui comendo forte e feio, eu dizia: olha, muito bem, pode ficar à vontade. Tu estás a negar prazeres da vida. É pá, mas. Olha que esse bujãozito, virgem. Está muito imaculado para esta vida. E eu queria, a minha ideia mesmo de fique. Imaculadíssimo. Não tenho puro. Não consigo apontar o desire, aquele não queria, olha o estado daquele. Impecável, cada um está comigo. Não. Olha que eu desconfio que a vida é só uma. Eu também concordo. A vida é muito perigo. Não sou de encarnação. Sabes, vais passar, não sou chegada. Mas mesmo tendo isso em mente, penso que gostava de conservar o meu cu desde que conheci, até que o melhor dia como está. Não, quer dizer, cocó, tu brotas. E eu. Não? Nem um beijo grego. O que é um beijo grego? Desculpa, Beatriz, não estou a acompanhar a matéria. Já sabia, pensei que não disse botão de roda, disse beijo grego, para ficar assim, um chá. Estamos a falar de outra coisa, isso é outra coisa, óbvio, isso é outra coisa. Há uma diferença entre estar à entrada e arrombar o portão e é tudo nosso. Não é arrombar. Mas está, ficamos só esta conversa teve mais momentos, teve a história do trombone enferrujado. Sim. Sim, é o culminar. Claro. Trombone enferrujado, nunca tinha ouvido falar, na verdade, e agora já faz parte do cotidiano. Sim. Isto está a tornar a vida das pessoas melhor. Essas noturnas, vai. Ficamos a conhecer muita coisa no mundo. É verdade, e possivelmente só na net é que podemos conversar desta maneira. Acredito que o Nogueira jamais poderia falar assim numa televisão, sim, por exemplo. Sim. Quer dizer, a não ser que apareça um canal qualquer ousado, mas mesmo assim iria haver problemas com a ERC, não é? A autoridade. Da comunicação, é para que viria, obviamente, cair em cima das pessoas que... Sim, não ia dar. Ok, estamos quase a acabar esta segunda edição do Obrigado Internet, o regresso em quarentena. Na verdade, não estamos em quarentena, nós estamos em isolamento. Sim. Nós estamos em isolamento, pessoal, não é quarentena nenhuma. Distanciamento social. Eu estou em isolamento. Quarentena tornou-se a palavra da moda, sem que as pessoas saibam bem o que é que quer dizer, porque quarentena faz um bocado de confusão, não é? Observação, claro. Sim. Mesmo é mais sexy do que isolamento, dizer quarentena, não é? Mas na verdade nós não estamos em quarentena nenhuma, estamos em isolamento. É o que nós devemos dizer. Já agora, deixem-me só dizer, antes de irmos de novo para isolamento, que o vídeo que para nós marca esta semana é o vídeo do eterno candidato Manuel Almeida. Ele deixou este recado para o mundo internáutico. Os chineses, a China não atacam. Porquê, caralho? Porquê, caralho? Opa! Peço desculpa à minha mãe, mas acho que está na hora de eu lutar pela pátria. Não me importa morrer, mas não vou admitir ver um militar a rondar-me ou mandar-me para casa. Eu vou atuar. E se vocês são covardes, então fiquem em casa. Filhos da puta, em vez de lutar contra a China, ninguém o faz. Cobardes do caralho. Filhos da puta. Epa. Filhos da puta, cobardes do caralho. Mas peraí, o que é que ele quer? Ele quer que se invada à China, é isso? O candidato Almeida, ele algo vai fazer perante a apatia e cobardia generalizada. Candidato Almeida, propõe salvar o mundo. Mas invadir a China? Eu acredito que ele possa fazer sozinho. É o plano para salvar o mundo. Estamos a falar muito. É o melhor gajo de ser o... Eu não sei se vocês repararam, eu fiz um esforço hoje. Sim. Eu fiz um esforço hoje e trouxe livros e tudo atrás, mano. É verdade. E vocês não comentam. Ninguém comentou até agora. Pela tua prateleira. Eu esforcei-me. É só... Pôs ali uma coleção dos seus melhores livros. Vocês não imaginam a arrumação que eu estou a fazer em minha casa, onde os livros ocupam uma parte dramática. Se tiveres frio, já sabes o que é que podes fazer. Claro. Mas está-me a custar imenso selecionar aqueles que gostas mais. Que gosto mais e os que gosto menos e que vão sair daqui da equação da minha casa. Estou há várias semanas, há duas semanas, na verdade, a tentar conseguir isto. Ouçam, estamos quase a acabar o programa. Marco, o que é que vais fazer em 2020 agora que isto aconteceu? O que é que já estás a fazer? No meio deste caos todo, e sem querer adiantar muita coisa para não enguiçar, recebi uma notícia muito gira de que, de facto, há uma produtora que quer trabalhar um argumento meu. Uau! Recebi ontem essa notícia. Fixe. E o que significa que vou aproveitar estes dias para dar uma volta ao texto e para refazer algumas coisas e alterar algumas coisas e depois é esperar que todos possamos sair das nossas tocas para fazer o filme. Agora, isto torna de facto impossível que eu apanhe o Covid-19. Epá, não posso, tenho um filme para fazer. Não dá. Pelo menos tentar apanhar mais tarde. Ou isso, epá, se deve ser mais tarde, agradeço. Olha, só porque ias dizendo como é que os teus dias são. Tu acordas de manhã, fazes a rubrica na rádio comercial, então e depois? É isso que eu quero saber, para ver se a tua vida é parecida ou não com a minha. Depois varia muito, porque uns dias tenho cá o Pedro, o meu filho, em casa, noutros não tenho. Quando não tens? Quando estou com ele, estou muito dedicado a ele, obviamente. Epá, e brincamos, e ajudo com os estudos, epá, com as fichas que chegam da escola. E isso. Quando não tenho, ponho-me a ver séries, ponho-me a tomar notas para coisas, para ideias, não estou ativamente a criar nada, porque não estou a sentir ainda motivação para... Agora estou com esta motivação do filme, que é boa, mas como há uma incógnita tão grande, quando é que vamos voltar outra vez à vida normal? Parece que isso me retira alguma da... da pressão para escrever algo concreto. Portanto, ando a tirar só ideias, mas é possível que daqui a umas semanas comece a atacar a escrita de coisas mais a sério. Mas agora estou concentrado, vou-me concentrar nisto do argumento para ver se ele fica pronto para acontecer. Paulo, vai ficar tudo bem, tu vais conseguir, vai ficar tudo bem. Vai ficar tudo bem, tudo bem. Vai ficar tudo bem! Olha, tudo bem, mas será ao nível tudo bem de Arnold Schwarzenegger? É a minha grande questão. Yeah, I'm at home, taking a jacuzzi, smoking a little stogie. I just finished a bike ride and a little bit of workout, and I just, you know, keep staying at home, and away from the crowds and away from outside. The reason why I'm saying that is because I still see photographs and videos of people sitting in outside cafes all over the world and having a good time and hanging out in crowds. That is not wise, because that's how you can get the virus. That's how you get it, like contact with other people. So stay away from crowds, stay away from being in restaurants and outdoor cafes, especially now in springtime, where all the kids are going to the beach and celebrate and drink and all that stuff. This is not a good idea. So stay away from the crowds, go home, and then we can overcome this whole problem, this whole virus, in no time. But you got to go and follow those orders. Just remember, stay at home, don't go to crowds. Put that cookie down. Bom, agora sim, estamos no final deste programa. Falamos muito do fim do mundo, sobretudo depois de vermos as declarações do eterno candidato Manuel Almeida. Marco, o desafio que nós temos para te fazer para o final do programa é: imagina que de facto isto era o final do mundo e tinhas que deixar uma mensagem de despedida improvisada, não é? Porque tu acabas de ser informado que é o fim do mundo. O que nós queremos, e te desafiamos a isso, é que tu acabes o programa com uma mensagem para a humanidade em geral. Pronto, até à próxima. Da nossa existência coletiva, não é? Podes pensar, e é tu vais dar essa mensagem, e eu depois vou fechar este programa com uma mensagem à Rodrigo Guedes Carvalho. Valeu a pena? Claro que não valeu a pena, caralho. E foi mais um dia. Um dia em que mudou a hora, mas não mudou a nossa vida. Em que estamos em isolamento, mas não estamos sozinhos. Na verdade, nunca estivemos tão juntos e ao mesmo tempo tão separados. A internet é uma linha invisível, tal qual este vírus. E ambos nos ligam. Por enquanto, só com conversa. Esperemos nunca partilhar uma cama do hospital ou mesmo um ventilador. E se o fizermos, que seja bom para ambos. Foi o Obrigado Internet, aqui ou em Marte. Até para a semana.